Bulldog, Ney, Cadu e Gerson, mostrando que na leste também tem sangue bom aí. Na moral, cada um com seu cada um, na correria da sobrevivência, sou apenas mais um que deixou pra trás todo o ódio. Vejo os manos se matando pra ver quem fica no pódio. Fico triste só de saber que nessa noite sua mãe foi atrás de você. É pra ouvir, guardar, pra pensar, sim. Aqui é quatro manos da área do Itaim. Alerta vermelho é o retrato da força da favela. O dinheiro ajuda, mas não me cega. Aqui é do gueto, do lugar de ninguém aí. O Dog, Cadu, Gerson e Ney.